das eleições, nós juntamos. Eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do alto, dos níveis, tudo descobre, tudo bem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, que tua é toda glória, para todo sempre, Pai, que o Pai seja com todos. Vem fazer cocô. Quem for menino, tira o sapato e vai sentando bem no chão. Se for menina, fica pelada e deita no colchão. Pânicozinho, pânicozeta. Vai começar o pânicozão. Tira a mãozinha da maçaneta e pega no meu grandão. Alô, segunda-feira. Segunda-feira, dia 22 de setembro. Presença de Rogério Tadeu. Rogério tem 18 anos. Rogério habita o Arujá. Ele é estudante do terceiro ano do ensino médio. Gosta de tudo no programa. Acha Gabiru muito chato. Até que enfim, hein? Olha, Gabiru, você foi citado, você tem direito a réplica. A defesa. Eu aceito crítica. Certo? Certas pessoas não aceitam crítica. Não, você não aceita. Cada um tem sua opinião, mesmo, certo? Então respeito a opinião do convidado de hoje, que é o Robert. Ele tá aí, monstro. Que ele é ruim. Então, qual é o recado que você dá pra ele? Amigo, vai estudar que é melhor pra sua vida. Muito bem, Gabiru. Só estuda aí, você achou rádio, viu? Vamos lá, Gabiru. Mostra pra ele que você tem as notícias, Gabiru. Vamos lá. Aliado de Zuma será presidente da África do Sul, dizem os políticos. Ex-chanceler deve se tomar novo premier do Japão. Acidente de helicóptero deixa dois mortos e eu canso de fazer. Fala helicóptero devagar. Helicóptero. Não, fala devagar. Helicóptero. Helicóptero. Canta. Cantora. Natalie Cooley, retorne o repertório. McLaren e Lewis Hamilton vão à Fórmula 1 para entrar, anular a punição. Não, que Fórmula 1 é FIA? Ah, desculpa. Segue, Gabiru. Tropeço de adversário anima Muricy na briga pelo título. Vamos encerrar, né? Você ouviu, viu? Diz original. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 toneladas. E Aracide Almeida ressuscitada. Melhorou. Vamos lá, ninguém falou nada, graças a Deus. E Aracide Almeida dorme. Ressuscitada. Ninguém continuou falando nada, vamos lá. E Aracide Almeida ressuscitada. Cala a boca. Segue, pois, aí. Raposa que dorme não apanha galinha. É isso aí, bola. É isso aí, bola. Raposa que dorme não apanha galinha. Couve, convida, couve. Quem aí, você vida, convidou, couve. Couve, convida. Tudo bem? Tudo bem? Olha o cabelinho. Você vê que a Sabrina chegou cedo hoje. Não acredito. Não sei porquê, é. Engraçado, né? Quando tem macho milionário, ela vem. É lógico. Pra fazer... Gente, eu depois eu compro vocês. Se vem o Zé do Caixão, ela não chega. Pra fazer o métier, ela quer, né? Fazer pinta e tal, dar pinta. Belinho Calfate. É, coisinha assim, mas tudo bem. Isso aí é rata, filho. Hoje teremos a presença aqui de Rico Mansur, cara. Eu não acredito. Olha, aquela cara de quem não toma banho. Ricardo Mansur, hoje pouca aqui no Pânico. Pouca gente sabe, mas Rico faz parte do meu ciclo de amizade. Ninguém te chamou ainda na conversa. Muito bem. Só um minutinho, que o Zurita me deu um olhar. Você joga polo? Eu jogo polo, já joguei na Argentina, que hoje o esporte é difundido muito nesse país, não sei se vocês sabem, e é um esporte muito caro. Vocês vão saber daqui a pouquinho com o Rico Mansur. Agora, Carioca, se você quiser falar, você pode tá falar. Tá bom, quanto custa um taco de polo, já que você tá falando? 100 dólares, querido. 100 dólares, só. Custa 100 dólares, depois você pergunta pra ele, vou você vai ficar com cara de joga no Google pra gente 100 ver. 100 dólares, é, um tá taco. Bom, que é só isso. E é feito de bambu, pouca gente sabe. É feito de bambu. É verdade, é, eu custa sei que é feito. 100 dólares. E a bola de quê? A bola, você pergunta, de quiabo, você pergunta é, pra Dona Ildete, sabe bem. A Dona Ildete conhece bem as bolas de... Obrigado, Zurita, dá uma foto. Ô, Gabiruzinho, pode ser ou não? Se é. Pode. Pô, Gabiru, estão falando mal da gente aqui, hein, Gabiru? Falando o quê? Deixa eu falar. Esse povo não sabe... Ah, o povo gosta de criticar, é... Gabiruzinho. Pode. Povo é... Não liga não, Gabiru. Vai lá, eu Gabiru. Nem ligo. Também vem esse bica aí lá de Arujá falar mal de você, hein, Gabiru? É. Dois amigos conversando, certo? É. Meu filho vive me pedindo dinheiro. Sem... Não é mais o que é hoje? Não, mudar um pouco. Piadinha, piadinha. Vai, tá. Vai lá. Mas se quiser eu faço. Vou fazer. Não, prefiro o quê? Não. O que é? Peraí. O que é? O ego. O que é o ego? Essa é boa. O ego? O que é o ego? O ego ou ego? Ego! E-G-O. O que é o ego? O que é? É o pequeno argentino que vive dentro de cada um de nós. Que é outro... Pequeno argentino. As mulheres da Lentinha não passaram meu sossego. Elas são tão belas. Não comece as panelas. O sorrinte é malar. Não aperta uma venda lá. Já está na aqui na Jovem Pan, e você já pode mandar as suas perguntas aqui no Pânico na Internet. Já tem aqui, olha só que beleza. Perguntas do Júnior de Santo André. Temos a Karina de Bom Jesus dos Perdões, Gueto de São Caetano. Temos o Márcio de São Paulo. Temos aqui também Douglas de Jabaquara. Jabaquaga! É, temos a Gabriela de Ribeirão Preto. Temos a Jussara de Guarulhos, temos o Adriano de Belo Horizonte. Então entra agora, manda sua pergunta, porque senhoras e senhores, hoje aqui no Pânico, aqui está ele, empresário, jogador de polo, e ele acaba de inaugurar um restaurante, Rico Mansur. Gostoso! Eu vou deixar a japonesa, tudo não, bom? Tá desligadíssima hoje. Eu vou deixar a japonesa. Tá de farol apagado já, Sabrina. Já apagou. Vergonha, eu não sei o que aconteceu ontem. Ontem tava impressionante. Gente, não é. eu tava no Dodói. Ainda o ar-condicionado muito forte. Eu levei bronca do meu namorado, da minha irmã. Isso, o que é o problema? Pergunta pra mim. Eu não peguei um sutiã e levei pro palco? Ela levou um susto. Eu assustei também. Entendeu? Eu falei, se ela abraçar, é sempre a mesma desculpa, né? Não pode usar sutiã, não pode usar calcinha, essas vestido marca. Parecia que brotava um grão de bico. Ontem, se ela abraçasse alguém, ela matava a pessoa enfincada. Jesus, velho. Não, calcinha eu sempre uso. Sutiã que, essa vez... É só essa vez, eu quero saber assim, depois eu que sou o bica. Por que, que você chegou tão cedo? Porque o Rico estaria aqui, o Mansur estaria aqui. É, o Zé do Caixão, você não chegou cedo. É. Não, olha só, Emílio, porque eu sou uma pessoa, a partir de hoje, eu sou uma pessoa... Como fala? Eu sei. Responsável. Vamos ver amanhã, né? Eu vou hoje, ainda tenho um monte de compromisso, depois amanhã eu já tô aqui no horário, depois eu tenho reunião no horário, tudo. Muito bem. Tô fazendo terapia de... pra DDA. Acordar cedo. Muito bem. Então faça a sua pergunta. Deixa eu falar uma coisa. Você é amiga do Rico? Eu não. Não, é não conheço, mas não sou amiga. Eu não sei nada da você vida dele. Primeira vez você é eu sei, que mesmo tanto que você sabe. Você já foi no restaurante dele? Ainda não. Ainda não. 3x4. Ele já ouviu falar muito bem do restaurante. Tenho amigos que já foram. E é bom. Ciarido, Vesgolino, já foram? Ah, é? Já. Já. Você acha? Me falaram muito bem do restaurante. Então o que você quer saber dele? Então, deixa eu falar uma coisa. É, Ricardo. Ricardo. Ricardo. Ricardo. Como que é esse esporte que você pratica? Que eu nunca tive acesso, assim. Porque na minha cidade não tem, assim. É que nem jogar taco de cavalo, Sabrina. É, como que chama? É, como que chama mesmo? Esporte? Polo. Polo. Polo. Polo a cavalo. Polo a cavalo. É diferente do polo aquático. É igual. Você põe a touca no cavalo, ele nada. Mas qual o objetivo? Pede pau. Como que faz? Se eu quiser praticar, como que eu faço? E aí você tem que... Dar coisa. Tem que um cavalo de $1 milhão. Só tem, só rico assim, que participa. Pra ela serve um matungo, velho. Ela pode montar lá no cavalo pode qualquer montar. E bater uma bolinha. Experimentar. Já é uma égua já, meu querido. Você joga, você há muito tempo você pratica o polo? Desde pequeno, né? E o Brasil, ele é o quê no polo? Meio fraco, né? Não, o Brasil é bom. Eu tava até falando ali atrás que se o polo voltasse a ser um esporte olímpico, o Brasil com certeza ganharia alguma medalha. Sério? Não sei se de ouro, porque dependendo do nível que fosse jogado nas Olimpíadas, a Argentina é top, né? A Argentina é o mais tradicional. Infelizmente, os caras são os melhores do mundo. Melhores. São os melhores. E o que tem? Inglaterra também tem bastante polo? Inglaterra, Estados Unidos. É, Austrália também tem? Austrália também tem. Tem polo no mundo inteiro, mas eu acho que assim, os países que tem mais destaque são Argentina, Brasil, Estados Unidos, Inglaterra. Quando foi o último mundial, Rico? Então, existe o mundial de polo, só que é um mundial, fazendo uma comparação para o público entender, como se fosse um sub-20. Tá. Mas que poderia participar atletas de maior idade também, mas como categoria. E o Brasil é bicampeão mundial. Caramba! Nessa categoria o Brasil é bicampeão mundial. Agora, se você fosse fazer uma categoria livre, com certeza a Argentina disparado na frente. E o seu quanto custa um cavalo? O cavalo mais barato, assim, de polo? Um que você começar. Uns 5 mil reais, pra começar, mais ou menos, uns 5 pau. E o cara, você leva quantos cavalos? Então, aí é que tá, o problema é que... Não é um cavalo, só que ele não aguenta, né? O jogo de polo tem 6 tempos e 7 minutos. Então teria que ter pelo menos 6 cavalos para poder começar a jogar. Mas o cavalo é educado, ele não para dar uma evacuada no meio do jogo. Que bonito. Não, ele evacua durante todo o processo também. Nossa. Muito bem, tá vendo? Por causa de 6 cavalos. Né? E o restaurante novo? O restaurante novo é um restaurante temático, né? Voltado para fotografia. Com as fotos do André Escliró, que é um grande fotógrafo de moda do Brasil. E ele é o curador do espaço e ele vai fazer convites a outros fotógrafos internacionais e nacionais para estar fazendo exposições. A gente tem dois espaços, o espaço externo, onde vão acontecer as exposições, e o espaço interno, que tem as fotos dele. E é um restaurante, a comida é uma comida globalizada. O que é isso? É uma comida... É feijão com caviar, moço? É mais ou menos isso, por aí. Tem pasta, tem sushi... Tem um monte de coisas misturadas. É um quilão de luxo. Exatamente. Pronto. Definiu bem, é um quilão de luxo. Lá vem o Zé. O Zé quilão. Aí, e se cai cabelo seu na comida do restaurante, Rico, desse cabelo de Jesus Cristo? Tudo bem, Silveirinha. A gente come o cabelo, sem problema. Vai embora. Silveirinha, você que saiu, já falou. Ele é do Métier, é do Métier. Métier, nós nos conhecemos muito, ele tá em Campinas, em Indaiatuba. Eu venço, já frequentou minha casa, né, Rico? Um espetáculo aquela sua fazenda, maravilhosa. Tá vendo, é uma amizade, né, que a gente constrói, a gente tem muito carinho. Tá boa. Vamos se soltar na entrevista, que eu sei que tá no começo, o pessoal deixa... Vou ser um pouco intimidado, mas quem conhece o Ricota sabe o quanto que ele... Ai, que horror! É, já sei de onde ele veio, seu apelido. Todo mundo chama ele de Ricota. Vamos um pouco pra Gisele Bündchen, que todo mundo quer saber desse assunto. E quando ele namorou ela, ela era tão bacana. Verdade que era difícil dar presente pra ela, e o presente que você deu foi um CD. Conta um pouquinho pra gente. Que horror! Um CD? Você não lembra dessa história? Eu não me lembro dessa história. Vocês brincavam? Ela, durante todo o período, me deu uma escova de dente. Uma escova. Foi o máximo que ela me deu. Caraca! Só isso mesmo? Não, mais nada. E daí, mas tem que receber presente bom, hein? Que é difícil dar um presente pra ela. Você sempre falava, a gente brincava muito, e a Gisele brincava do nariz. Você lembra disso? Ou você não quer contar? Do nariz. Eles brincavam muito, um brincava do nariz, não é verdade? É verdade, que o nariz também dela é um pouco avantajado, o meu também. É uma bateção de nariz pra lá e pra cá. Oh, adoro. O Grima é esporte de rico. O Christian Pioli tem fetiche por nariz, né? Não só o nariz. Né? Eu sou fã do Rico há muito tempo. Toda vez que ele pega uma diferente, eu tenho ódio e ponho o nome na boca do sapo. Ai, que ódio. Por isso que você nunca para com mulher. É olho gordo meu, querido. Agora, daqui a pouco, Emílio, eu gostaria de... Mas, no andamento do programa, eu gostaria de divulgar aqui a lista das mulheres que esse homem eu já acho foi. Isso de um mau gosto. Eu acho bem delicado. Eu acho. Você acha? Eu conheço o Rico dos tempos do MAP, um cara que trabalhava. Só pra não, todo só mundo acha que porque o cara pega a mulher legal. Não, mas é playboyzão. Ele é playboyzão. Não, não é questão de playboy, é questão de pegador. É um cara que trabalha. Só tô querendo daqui a pouco levantar eles isso. Eles acham que a vida da mulher dá trabalho. Ficar explorando. Nossa, mulher dá trabalho. Mas o Rico, é o seguinte. Bem você, rico. Você que tem esse aspecto rústico, barba mal feita, cabelo... Cortador de lenha. Despojado. Eu queria saber de você, só para eu aprender um pouquinho, né? O que você fala quando você chega numa mulher gostosa, assim, tipo... Vamos dizer, Isabela... Isabeli Fontana. O que você fala? Isabela. O que você fala? Sabendo, o que você fala para uma mulher dessa? Eu tô na balada... Tu chegou, mas o que fala pra mulher assim? Acho que ele vai contar. Ele claro, não fala nada, lógico, eu conto, ele não tem conta. Problema nenhum. O que você fala, brother? É que assim, é difícil chegar numa mulher dessa, não é lógico, fácil. Você acha que é fácil? É lógico. Você tem que pensar, é tudo, é uma estratégia. Uh-huh. É uma estratégia. Não é assim, você chegar e falar, nossa, como você é maravilhosa, como lógico. Você é isso, como você é aquilo, como todo mundo fala. Uh-huh. Especificamente pra Isabelle... eu já a conhecia, algumas vezes de oi, assim, uhum. E nesse dia que eu conheci ela, eu, sei lá, eu tive a oportunidade de conhecer o apartamento dela lá em Nova York. Nossa, era horroroso. Uhum. Então eu falei assim, nossa, mas eu tive a oportunidade de ir no teu apartamento lá, e você é péssima decoradora. E aí já quebrou todo o gelo, e ela já adorou que eu falei isso, e a gente começou a conversar, bater um papo. E aí pegou assim. A curitibana de jeito. É, tem que ser alguma coisa leve, entendeu? Você não pode chegar botando muita pressão. Mata-leão. É. Entendi. Então é por aí. Uma mulher gosta de ripa. É no detalhe, né, meu irmão? Lá atrás, mulher gosta de ripa. Mas você já vem com o currículo também, né? Todo mundo ajuda, vem Rico Mansur, é claro. Fala. Rico Mansur. Não, vem com o currículo e vem três garrafas de champanhe também, que a tia já embriaga, filho. Porque rola sua fama nos bastidores, colega. Essa mulherada já sabe. Boca a boca, Evan. Claro, até boca a boca forte dele, bem. É. Do quê? Ah, o Baitola tá excitadíssimo. O que você quer dizer com isso, Baitola? Ele tem um currículo bom. Ele reúne as três coisas mais poderosas de um homem: beleza, dinheiro e é bem dotado. Como você sabe que é bem dotado? São os comentários do meio. Você nunca viu? Meio, você é artista. Mas eu sei do meio da moda. Gente. Eu vou te falar, viu, Mansur, desculpa. Vergonha, né? Desculpa, né? Desculpa, viu. Rico. Desculpa aí pela. Que isso, pelo nosso coroinho. Eu vou te falar um negócio, cara. Tem que mandar matar. Oi, mas amiga, bola. Não, eu fico com vergonha de uma bobagem dessa. O cara vem aqui convidado. Você não pode dar microfone para essas pessoas, cara. Eu não sei por que eu faço isso. Não, todo mundo erra na vida, Minas. Fica tranquilo. Eu queria saber do Rico que você resolveu se envolver agora com restaurante, comida. Você é um cara do esporte, sempre fez. Balada, essas coisas, agora restaurante. Então, na verdade, algum tempo atrás eu me envolvi com uma boate que era disco, né? Uhum. Onde tudo começou. Depois eu acabei montando o Café de la Musique em São Paulo também. Que era a ideia. Um restaurante? É, exatamente. Que era fazer um dining club, que é um restaurante com uma balada, né? Mas sempre mais restaurante do que balada. E acabou acontecendo ao contrário. No final. Acabou virando mais balada do que restaurante. Exatamente. E eu tive essa ideia de montar o 3x4. E aí foi quando eu acabei saindo do café. Foi um ramo onde eu fui bem sucedido. Por isso que eu continuei nesse ramo. Investindo. E encontrei parceiros, investidores, patrocinadores. Enfim, aí deu tudo certo e eu tô continuando nisso. Agora, Rico, você adquire, tipo, a disco e cria lá Café de la Musique e tal. Isso também, de certa forma, é um cartão postal, né, meu irmão? Tu chegar, pô, vamos lá na minha casa noturna. Isso é um grande cartão postal. E você tá lá de bobeira e tem 30 mulher lá na tua parada, tu põe no camarote. Serve o champanhe. Não é verdade? Põe no camarote. É bom, mas assim, não é só pelas mulheres. Eu acho que é ajuda, pelos amigos, pelo faz público. Faz parte, né? Você faz muito relacionamento, né? Claro. Com esse tipo de negócio. Então é muito importante também para outras oportunidades. Não só para as mulheres, né? Exatamente. Os negócios acontecem no jantar. Isso, você vai entender. Como funciona assim, por exemplo? Quantos sócios você tem no restaurante? Então, nesse restaurante novo são quatro casais. Que é um deles é o Pedro Queiroli e a Dani Freitas. O Pedro é o investidor master do negócio. Depois a gente tem a Fernanda Mota com o Roger, eu com a Isabelle e o Amir Islama, estilista da Rosa Chá, com a esposa dele. E outros sócios, pequenos sócios, que também ajudam a trabalhar no negócio. Que é o pouco que lava a louça. Um negócio sozinho. Lava tem sócio E agora, por que você saiu pelado na revista? Ele é a mulher, né? Você é a mulher, lógico. Ele é a mulher dele. Então, não, na verdade, não saí pelado. Saiu pelado. Tá pelado. Pode comprar a revista. Não, mas exato. Mas assim, a foto tá pelado porque eles fizeram Photoshop. Mas a foto foi feita. Tava de cueca, ela tava de um short. Tava usando shortinho, sutiã. E eles tiraram no Photoshop. Ela deu uma miguelada. Legal falar isso. Muito bem. Então, quer dizer, ali... Peladão. Eles tiraram até, acho que pra causar mesmo essa tensão toda. Mas você não sairia? Pelado não. Não. Ah, mas não desse nada. Jeito, que é uma foto artística com um fotógrafo como o Paulo Weiner, vale a pena, entendeu? Com a minha namorada, então assim, é uma coisa diferente, mas nu, assim. Ai, como aparecendo você... os membros, jamais. Não caberia. Ai, tá dando até, sua até porque no segundo Christian Pion não caberia, né, Christian? Ai, página dupla. Ai, Jesus! Ai, meu Deus! Eu já posso morrer. Já foi muito assediado, tipo, rapazes assim como ele ou não? Algumas vezes. E aí? Mas você pica, você pica a mão na cara ou respeita? Não, eu respeito, não. A não ser que aquele cara venha pra cima. Abusado, né? Muito bem. Aí pica a mão na cara. Muito bem. Dona Amanda. Então, você é tão rico, tão bonito. Tão rico. Por que você não... Você insiste em querer ser famoso e artista? Você já tem tudo. Pra que você quer mais? Você é muito ambicioso, moço. Não, eu não insisto em ser famoso, nada disso. Eu simplesmente, até falando um pouco disso, eu até comecei uma carreira de ator. Tô sentindo como é que é o negócio. Tô experimentando, fiz um curso na Fátima Toledo. Foi muito legal. E eu participei de uma série na HBO, fiz um curta-metragem, agora há pouco fiz uma participação no longa. E assim, tô sentindo um pouco de como é que é isso aí. Entendeu? Não entrei de cabeça. Pra ver como é que funciona. Ele gosta, mas não gosta. Acho que na vida assim, quando você tem curiosidade, você tem que experimentar as coisas. Ou com certeza. Exatamente. Isso ele não tem curiosidade nenhuma. Isso nenhuma. Você não pode se queimar, assim. Você é tão legal, assim. Você é um cara carismático. Você não precisa estar na frente. Você tá querendo também. Você também, hein? Ela tá. Você quer rodar o pião, né, Paulo? Nunca chamou alguém de legal. Não, eu acho. acho ele um... Eu acho engraçado. Oi, tá gaguejando. Tipo o Garneiro, sabe? Eles tipo são o Silveirinho. Figuras, são figuras engraçadas. É que o Silveirinho é de Campinas. Exatamente. É, ele é meio entendeu? Roça. Ele é meio roça ainda. É verdade. Campinas e Ibiratuba, região, tá presente hoje. Não tá presente. Na verdade, onde você treina? Eu treino lá na região de Campinas. Sim, mas ele Campinas e Ibiratuba. Ele vai e volta. Mas eu estou em Miami, estou em São Paulo, eu tô no mundo. Eu sei, mas você é um cara mais roceiro ainda. Mas pé vermelho. Não concordo. Não é. Campinas está crescido muito, você sabe disso. Principalmente assalto. Ah, que assalto, você está falando besteira e bobagem. Rico, fala. O que você está achando da entrevista? Só para a gente dar um feedback. Tô achando ótimo, maravilhoso. Tá curtindo? Curtindo bastante. Tem muito mais no próximo bloco. Quer tocar uma música? Ai, Emílio, você tá mesmo. Deixa eu fazer pergunta. Então vamos lá. Pois vai, Japa. Pois não, Japa. Deixa eu te falar uma coisa. É, nesse, no meio dos Richards, assim, no seu meio. Dos Richards? Tem muita gente falsa, muita gente interesseira. Não, mas... não. E, igual tem no meio do artístico. E como que você sabe diferenciar quem tá chegando em você só por interesse ou é seu amigo de verdade? GPS. Ah, primeiro que a maioria é por interesse, não precisa nem falar. É, você já sente que a pessoa tá ali por algum interesse. É normal, em todo meio tem interesse, né? Mas assim a gente sabe quem são nossos amigos. Sempre a gente sabe diferenciar isso aí. E já chegou muita Maria Herdeira em você? Maria Herdeira? É, mulher tipo, é hoje que eu dou o golpe do baú, opa, lá, lá. Já teve? É, mas aí ela vê que não é bem por aí, daí já sai. Já mas o que você faz? Você primeiro cata e manda embora ou não cata e já manda embora? Não, depende, né? Depende da situação. Depende. Lógico que cata e manda embora. É. Seu garanhão. Esse cara não deixa passar nada, não. Depende. Você é malha fina, filho. Deixava. Namorada tá em Nova York, nem tá ouvindo. Quando você tá assim com seus amigos, Garneiro, assim, olha, só essa gente chique, né? Você tipo, ai, eu tenho mais barcos que você. Meu apartamento é de cobertura. Todo mundo acha que eu sou rico. Eu não sou rico, só o nome que é rico. O resto não tem nada de rico. Mas eu tô aquela Ferrari batalhando aí na vida pra poder ficar rico, entendeu? Mas vocês competem? Uma época eu já fui, meu pai e tal, tudo, mas agora não mais. Agora é um voo solo. Eu posso te ajudar. Fazer meus negócios. E o cara sempre trabalhou. Você trabalha desde que idade? Faz tempo já, faz desde os 18 anos eu. Desde já estava lá? Desde a época do Pizza Hut. Exatamente. Meu pai me colocava ali, andava pai. Com o paletózinho. É, tentei andar, não consegui. É. Não gostava muito de trampar ali, né, nas coisas. É, e aí depois acabei seguindo outro caminho, sozinho, e até agora tem dado certo, graças a Deus. O que você fazia? Você fez faculdade, né? Faculdade de administração. GV? FMI. Não, que GV, FMI exatamente. Ah, eu lembro. Eu lembro. Você lembra, Silvio? Eu lembro que ele estudou na FMI, o papai até falou, não faça isso, deu vários conselhos pra ele. Agora isso. Vamos um pouquinho para o lado mais sentimental, porque seu pai construiu um império, né? Isso, a gente sabe exatamente. Disso. Ele começou com uma papelaria, é verdade? É verdade, começou com uma papelaria lá na São Bento, no centro da cidade. E foi crescendo, foi fazendo os negócios. E aí foi quando, depois de um tempo, eu, né, mais ou menos com 18 anos, comecei a entender um pouco do negócio, acompanhar, e depois aconteceu, infelizmente, todas as coisas que aconteceram, e eu fiquei meio que a ver navios e tive que arregaçar as mangas e partir para uma coisa virar. Sozinho, entendeu? E aí foi quando eu montei o Café de la Musique, comecei a jogar polo profissionalmente, que foi uma coisa maravilhosa na minha vida. E você ganha grana jogando patrocinador e tal? É, eu tenho patrocínio da Itaipava hoje, da cervejaria Itaipava, do sorvete Häagen-Dazs. Ó! Ele tá fraco. Tinha uma de champanhe. E as barrinhas Nature Valley. Aí foi, eu comecei com alguns outros patrocinadores no início. E hoje, graças a Deus, eu consigo jogar meu polo em função disso. Porque é um esporte, né, que é relativamente caro. E com esse patrocínio eu consigo pelo menos investir de novo em cavalos, né? Em viagens para poder jogar. Pode investir em pônei cor de rosa. Ah, vai dormir. Essa senhora, viu, meu? É, mas é isso aí. Não é fácil não, como todo mundo acha que batalhar. É. Eu vou tocar uma música agora. Se você tiver alguma pergunta aqui pro Rico Mansur, você pode mandar a sua pergunta. Só um segundinho. Só um minuto. Daqui a pouquinho a gente volta. Manda sua pergunta aqui no blog do Pânico, que é pânico na internet.com.br. Não é play, é play. Play. Então vai lá, com voz e locutor aqui, que é locutor muito animado. Vai lá. Silo Banana. Vai. Chamando o vai lá. rádio mais ouvida de todo o Brasil. Você tá curtindo o Pânico pra todo o Brasil. Rico Mansur, o convidado de hoje. Quer mandar pergunta? Perguntinha? Vai pro peito. Olha, olha. Brasil's number one hit music station. Carça. Carça. Ca carça. Coro, coro. Carça. Ca carça. Carça. Coro. Ca carça. Coro, coro. Carça. Coro. A bailar, a bailar, a bailar. Leve o seno, senta na jeans, jeans, taca. Leve o seno, senta na jeans, jeans, taca. Arroche, balança, vem direita. Arroche, balança, vem direita. Leve o seno, senta 14,90. Estamos de volta hoje, Rico Mansur aqui no Pânico, conversando com a gente. Ele é jogador de polo, todo mundo conhece. Acabou de inaugurar um restaurante chamado 3x4, empresário. E ultimamente está com ela. Isabeli Fontana. Isabeli Fontana. Mãe de Zion. Exatamente. A segunda no ranking das modelos do mundo. Aliás, os ouvintes estão reclamando das suas intervenções. Você tá bem? O que eu quero dizer para os ouvintes é o seguinte: gente, tenha calma, a gente tem que viver em harmonia. Já já vai embora. Certo? E a gente tem que respeitar as diferenças. Já diz os politicamente corretos. Certo? Exatamente. É. Então vamos respeitar, porque isso que o Christian tem é maior que ele. É. Ele. É. Aí que vocês têm que entender a pessoa. A doença. Ele não. Ele tá louco. É meio nego louco, né? Nossa. Ele Bola, você também experimentou. Não, ele não é muito, não. Ele não consegue se segurar. Ah, o povo não se segura quando vem mulher bonita, tem que segurar quando vem ele bonito. Ele não consegue se comportar. Se conter. É. Não é? Então, por favor, Cris, em nome do bom andamento do Pânico, para você agradar os ouvintes. Cale a boca. Fique na sua. Quando chega a capa de sete, o nego fala coisas absurdas. Quando chega um homem lindo, eu não posso falar nada. Não, mas quem tem que falar é a Sabrina, não você. Não, Sabrina já foi embora, eu tô representando ela. Sabrina chega cedo, mas vai embora. E também, tem esse detalhe. Abolou isso agora. Esse esquema. Com licença. Pois não. Ah, não, deixa eu só fazer uma pergunta. Lógico, fica à vontade. É o seguinte, o Rico tem uma lista espetacular de mulheres maravilhosas. Se você quiser, eu levanto uns... alguns dá uma levantada aqui. Aí no cabrito. Coisa dele. Rápida, cabritinho, vamos lá. Cabritinho. Letícia Birkhauer, essa é Isabela Fiorentino, Isabeli Fontana, nome não julgado. Nome não julgado. Galisteu. Duas paniquetes e Ana Maria Braga. Não, duas paniquetes. Por que Ana Maria Braga? Caraca, como assim, Rio, velho? É o seguinte: o Rico é você é um cara que tem bom gosto com mulheres. Porque mulher, a gente sabe muito bem que no início a mulher impressiona. Isso. Toda a mulher bonita no início ela impressiona, mas quando você começa a conviver com a mulher, ela vira comum. Por quê? Porque a beleza. Oi? Você acostuma com a beleza. Exatamente, você acostuma com a beleza da mulher e você passa a gostar de outras coisas, do jeito da pessoa, tal, como tudo na vida. Só que o que eu fico impressionado é o seguinte: o Janequini, ele só pega canhão, cara. Por que isso? Por que que ele tem esse gosto tão apurado assim? Ah, cara, eu acho que vai muito da pessoa, isso aí, gosto. Não se discute, né? Então, assim, às vezes ele deve ter alguma coisa que ele, sei lá, ele não se atrai pela beleza das pessoas. É, caridade, sabe? Não sei se é caridade. Não dá pra explicar, né? Não dá pra entender, você, né? Viu na eu, cara? Pelo menos assim, eu admiro muito a beleza nas pessoas, mas é como você falou, beleza tem um prazo de validade, não dá pra você ficar sustentando isso o resto da vida. Claro. A pessoa tem que ter alguma coisa a mais, senão, pelo amor de Deus. E a beleza, né? É a primeira impressão, é a hora que você chega. É lógico, chega, é a atração física, é tudo, né? Exatamente. É uma coisa importante. Eu acho bacana a mulher bonita, eu gosto. Com certeza. Mulher, lógico. Quem não gosta? Quem não homem gosta, que não gosta, né? De mulher bonita? Quem não gosta? O namorado da Amanda, por exemplo. Eu não tenho, não. Não, é que é gosto. É que ele também, né, amigo? Também ali pra pegar mulher bonita tem que ter uma continha bancária bem forte. Ah, ali é a prova que Deus improvisa. Então, é isso que eu queria saber. Então, em cima disso, Nico, essa coisa que o Emílio falou da beleza, de você cansar. qual o tempo que você durou mais com uma mulher? Porque você não dura muito, você meio que dá aquele sinal, ah, cansei, tchau amor. Fique pra próxima que agora estou de olho em outra. Você não sossega com mulher, né? Não é que eu não sossego, é que às vezes eu acho que não encontrei uma pessoa que me satisfazesse do jeito que eu esperava. É que é muito tranquilo pra ele. Eu não concordo com você, porque se você pensar bem, é porque todo namoro de um cara famoso assim, um cara que tá na mídia e tal, ele é publicado. Claro. Então você acha que ele tem, por exemplo, se eu pegar o teu currículo, você vai ter lixo. O lixo com lixo. Tem a outra lá, a mococa. É que não sai no jornal, né? Eu conto aqui, ó. Claro. A mococa. Claro. A carinha dele. Desde quando eu conheci ela, eu fiz umas quatro. Vamos pensar na Mococa, Lili Eilish, aquela que tava ali no Romanza. Kizumba. A repórter. Que isso. A repórter do TV Fã. A repórter. Olha só, quanta. Quem mais? Vai lá. O Anderson do programa. A Kizumba. A Kizumba, quem mais? Tem muita coisa. A japonesa. Não é essa, a outra. A loirinha lá do prédio. Pegou a mãe. A loirinha do prédio. A Cristóvão. Cristóvão do programa. Imagina, ele que é o cara. Ele é o cara. Ele é o cara, porque ele é o cara que sai em toda a revista. O cara trocou de namorada. Então você acha que a pessoa troca muito namorada. Mas não é. Porque a gente acompanha a vida. Mas, exatamente, a vida é normal. Aproveitando sobre mulheres, tem uma história que eu não vou hesitar de contar, que é fantástica. Pode me olhar com essa cara, Ricota, mas eu vou contar. Ricota! Eu tenho amizade, eu tenho intimidade, eu vou contar essa história. Conta pra gente da Cindy Crawford, quando ela veio pro Brasil, o que que você fez pra conquistar essa mulher no aeroporto? Nossa! The look of the year. Você foi contar essa história, eu vou ter que contar aqui agora, pelo amor de Deus. Assim. Pode contar, tava até com o pé machucado, mas foi lá na American Express, a Cindy Crawford vem aqui fazer uma campanha no Brasil. E esse... Da Elos. Não, foi da Elos. A história foi... uma coisa de moleque, eu tinha acho que 20 e poucos anos e ela era, né, Cindy Crawford e tudo mais. E aí ela foi fazer uma apresentação da Revlon, ela fazia propaganda para essa empresa de cosmético, e eu fui lá encontrar ela para tentar conhecer ela. E aí... Você nunca não tinha... Foi com a cara e com a coragem. Foi com a cara e com a coragem. Fui ali e fizeram uma fila nesse dia, eu tava fazendo uma conferência de imprensa. E aí formou-se a fila, eu fui lá, eu tava até com o pé quebrado, não lembro, fui lá e falei, oi, tudo bem, tudo bom. Dei um beijo nela, tirei uma foto e fui embora. Daí eu falei, ah, mas eu preciso conversar um pouco com ela, preciso conhecer ela melhor. E eu sabia que ela tava indo para o aeroporto de Guarulhos. E aí eu acabei falando, ah, vou até o aeroporto, vou tentar falar com ela de qualquer jeito. E aí armei com os amigos meus, tinha um amigo meu que tinha um acesso na salinha lá especial da American Airlines, e falei com os amigos meus da Federal se eu poderia entrar um pouquinho ali. Aí fiquei esperando, aí ela chegou no aeroporto, e o cara da Federal falou, olha, vai ter que esperar mais um pouco, daí eu levantei e tava indo embora, daí ele chegou e falou assim, olha, você quer entrar? Você pode ficar uma meia hora aí. E aí eu entrei lá dentro, e tinha um cara que eu conhecia, que estava assessorando ela aqui no Brasil, e me pôs sentado ali do lado dela, e aí eu comecei a conversar com ela. Quando eu sentei, eu fiquei branco, falei, o que que eu vou falar para essa mulher, né? Aí rolou uma conversa, ela é muito legal, uma pessoa muito simpática, e eu fiquei conversando com ela lá um tempão, uns 45 minutos, daí veio o cara da Federal... E acabou com a brincadeira. Acabou com a brincadeira. Ela até estava usando um reloginho super simples, assim, um reloginho da Nike. E ela tinha acabado de sair, ela gostou do relógio, eu peguei. No final, quando eu estava indo embora, eu dei o relógio para ela de presente e tal. Aí ela pegou e me deu um beijo, assim, que pegou na trave. Daí, mas aí você pegou o telefone. Não, daí eu falei, pô, já que eu cheguei até aqui, né, deixa vou eu pegar o... deixa eu ser um pouco mais folgado do que eu já tô sendo. Aí eu falei, pô, será que você não tem um telefone? Qualquer coisa. Ela olhou pra minha cara assim e falou, ah, pera um minutinho. Foi lá numa bolsa que ela tinha lá e pegou um cartãozinho. Com bip. E deu pra mim. Só que daí depois eu liguei pra esse número. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Era uma secretária eletrônica e tudo mais. E você nunca mais se encontrou com ela? Daí não. Depois eu fiz uma amizade com segurança dela. E depois quando eu fui viajar. Ah, que malandro. Mas isso aí vai pelas beiradas. Isso aí é. Nossa. Ele vai pelas beiradas. Sou brasileiro. Mas ele, até teve uma hora que eu tava conversando mais com segurança que com ela. Ela bateu assim e falou: pô, e aí? Não sei o quê. Começou a conversar de novo comigo. Foi até engraçado. E aí eu tive contato com ele depois, foi na época que ela saiu na Playboy, lembra? Lembro. E ela tava fazendo um coquetel lá em Nova York, e ele me ligou, falou, vem pra cá, que ela falou pra você vir aqui e tal, mas acabou não dando certo, eu nunca mais vi ela e ficou por isso mesmo. E você tem maior saudade e tem maior vontade de reencontrar novamente. Agora, né? Não dá pra acreditar nisso, agora, você tá falando de um monte de mulher bonita, tal e coisa, já aconteceu na sua vida de acordar do lado de um trubufu e falar, putz, acho que eu exagerei no champanhe. Aqueles dragão que você assusta, filho. Tipo, cara, você pega a mango assado. Tirando Ana Maria Braga. Porque só, só vê você com gata, né, véio? Só com mulher. Mas olha, alguma vez assim já aconteceu? Dragão trubufu não, mas que assim, uma coisa mais ou menos. Chilamana. Não, mas o Bola também pega mulher bonita. O Bola, de vez em quando. O Bola, de vez em quando. Você pega umas que. A pouco é maravilhosa. Lá do colchão lá era bonita também. Também. Assustou, né, Bola? Era uma lazarenta, né? O doutor. O cara pegou a mulher. Lembra? Vou casar com essa mulher. Comprou um colchão de 7 pau, bicho. Como assim? Sabe, mas isso colchão? Que eu não tinha dinheiro nem pra evacuar, né? Comprou colchão, comprou TV, começou. Mas também busquei tudo, tá dormindo no chão. Teve enxoval. A mobiliar o AP. A mulher deu uma bica no cara. Tomei meu colchão, pô. Não, mas no dia seguinte tava o caminhão da graneira buscando lá. Aí eu vou dormir. Eu falei, não sei se vira, filha. Dorme no chão. No colchão de 7 Paulo não vai. Tá em casa até hoje. É o que você dorme até hoje? É. Né? Lembra dela todo dia também, né? Já tá louco. Tranqueira, a gente esquece rápido. Pois não, seu Cristo. Tá... Olá, senhor Rico, tudo bom? Eu gostaria de fazer uma pergunta pro senhor. Eu queria saber assim, você sempre namora com meninas que são modelos. Não é chato namorar uma mulher que toda hora tá contando caloria, ai, só como saladinha, toda hora se pesa, tá meio neurótica com beleza? Porque elas são. Não adianta falar que não. Ninguém. Não é normal uma mulher de 1,80m com 55 quilos. Olha, aí é que você se engana, viu? Porque, por exemplo, a Isabelle é uma draga, cara. Você não sabe como que ela mantém aquele corpo, porque ela come, às vezes, até mais do que eu. E assim, tem algumas que ficam neuróticas e não comem nada, mas até hoje, assim, desde quando a Gisele também come pra caramba. Todas as mulheres que eu namorei até hoje comem bem, viu? Bodyguard. É verdade, Bodyguard, tá? Você come Bodyguard, melhor que ela. Não sei, é o metabolismo, sei lá. Entendi. Agora. Você quer dizer que eu desmaiava na hora do amor, de fraqueza? Não tem isso, não? Não, cara, não. Não. O duro é o bafo, né? Jesus, de regime. O duro é o bafo dessas modelos, cara. Tem bafo. Tem que chupar. É cigarro e café. Tem que dar estômago vazio. A famosa latrina. Você tem que dar 30 tic-tac. Putz, a miséria. Sem calorias. Mete 30 tic-tac e vai. E ela come e vomita o tic-tac. Por que modelo que não come, né? Não come, fica aquele bafo, meu. Ou come. Modelo é. Passa fome. É, né? Ou come cebola daí. Jesus! Mas você gosta de volúpia também, mulher melancia? Só pega magra, você pegaria uma melancia? Não faz o meu tipo. Você nunca pegou empregada? Putz, a miséria! Empregada! Por quê? Pegando você tá hoje. Tá, hoje ele tá excitado. Não, mas é boa. Oi? Pegou? Imagina hoje à noite. Muito bem. Tudo bem, já tá. Eu prometo que vai ser a última pergunta sobre mulheres aqui. Prometo, que só tá esse papo também, já tá. Não, ficando... É que o Carioca, ele se acha o pegador. É. Eu? Olá, tudo bem? Eu sou igual a você, eu sou palito torrado, irmão. Eu sou palito queimado. Eu sou também, palito torrado. Agora então, mais torrado do que tudo. É o seguinte, como você tem essa sua história com Cindy Crawford, eu queria saber o seguinte. Qual mulher que você olhou assim na Playboyzinha e falou, Jesus Cristo, essa hoje cai na minha pata, tu foi atrás. E tu foi atrás e conseguiu. Seja homem, conte aqui. na Playboy. É, já saiu na Playboy, você ficou louco. Falou, Jesus Cristo, essa eu fiquei louco. Hortência. Vou chamar pra vir no Café de la Musique. Hoje é camarotinho. Hoje é motorista pra buscar. Na Playboy, não, mas é. A Sexy Premium. Posso contar uma história que tem a ver com isso. Boa. Há muito tempo atrás, a Gisele estreou na capa do Estadão. E eu, claro, ela é maravilhosa, peguei e recortei aquela foto. Uhum. E fiquei com a foto, entendeu? Ficou com ele. E fiquei pensando. Ele é escorpião, é assim mesmo. Psicopata. Vou pegar a mulher do jornal. Tipo, amarração. Você pegou a foto da Gisele e colocou, tipo, eu tenho essa merda. Não. É uma foto maravilhosa que ela estava num desfile. Eu peguei, recortei e deixei, deixei ali na gaveta, nem só por ter, porque a foto era bonita e tal. E não, mas nunca fiquei assim, né, nessa noia. Aí já aconteceu, mas mais ou menos uma história de Playboy, assim, de olhar a revista e falar, eu quero pegar essa mulher. Mas você apelou. Você apelou porque você tirou a camisa. E aí, na hora que vocês estavam dançando lá, você tirou a camisa. Aí que ela te notou. Mas é um momento de... Foi isso. Já que eu tava com ela já. Aí, tá sabendo legal. Mas você tirou a camisa. Tirei a camisa, tirei a camisa. Na balada. Eu queria fazer uma pergunta de negócios, Milhaça. Tava calor pra tirar a camisa, compadre. Ele falou de só negócio bacana, disco, Café de la Musique. Você já entrou em uma roubada, velho, que você quebrou a cara? Foi ser sócio de alguma coisa, não deu certo. Tropical Dance. Você só falou de coisa bacana que você fez. Cara, eu abri uma empresa de blindagens que no final das contas eu tive que fechar. Tomou preju. Tomei preju. Mas graças a Deus deu tudo certo, fechei a empresa tudo certinho. E aí parti para outras coisas na vida. Foi quando eu comecei a me profissionalizar no esporte e fazer outras coisas como café, como... Pois não, Silveira. Eu tô achando estranho essa entrevista, juro. Ele tá achando estranho. Não é verdade. Cala sua boca. Fica. É que é o seguinte, ó. Tipo, você pega muita mina bonita, assim. Eu tô ficando impressionado com as suas histórias. Daqui a pouco eu tô afim de você. Quero saber se você não... mais pra cá. Como então, assim, cara? Pô? Pera aí, chega aí. Vamos trocar uma ideia. Vai pra lá, roubar e cola, vai. Eu queria saber se você nunca se ferrou com mulher. Já tomou um chifre? Putz, eu já devo ter tomado, né? Graças a Deus eu não sei, eu nem quero saber. Mas, pô, é já melhor tomei não. Fora. Pô, claro, tomei fora pra caramba. Porra, é que nem... Você é pegador? Eu? É. Nossa, claro, o Rabin, né? É. Você sabe como é um bom pegador? Não faço ideia. Vou falar pra vocês. Eu vou dar uma... Vovô... Uma dica. Vovô vai dizer agora como é que age um bom pegador. Isso há 30 anos atrás, né? Não. Ah, tá. Não. Presta atenção. Presta atenção. Pois não. Isso é uma questão de probabilidade. Certo? Certo. Existem as mulheres. Imagine a vida como um páreo de jockey. De jockey. Certo? Uhum. Vai ser dada a largada. Você tem quantos cavalos correndo ali? Na 12. 12 cavalos. Certo. Então, o que você tem que fazer? Você chega na balada, você dá o tiro em 12. Uma vem pra você. Acerta. Uma você acerta. Eu concordo. Então concordo, é que nem um páreo. Sempre um cavalo tá na frente. Mas se você quiser uma, só você se lasca. Se você vai numa... Eu só quero aquela. Se você vai numa... Você acaba quebrando a cara. Você é um... Usão. Não sou, Emílio. Eu tenho outra estratégia. Usão. Eu sou um cara apaixonado. Eu sou o cara assim. Você é o Zezinho Meloso. Você é um puta Zé Meloso. Léo Chara, lógico. Porque Zé Meloso. O Mansur é assim também. Eu tenho esse negócio de 12. Eu mirei naquela ali. Vai ter que ser aquela a qualquer preço e a qualquer custo. Então você não vai pegar. Eu vou até. É, a frustração é maior depois. Mas é. Pega nada. Ficar lá que nem um. Tem que focar. Tem que focar. Ficar com 12. Não, o negócio é. Você pega aquela. Não, mas ele tá falando depende. Você vai na balada, óbvio. Claro. Não. Na balada você tem que dar um chamete infalível. Vai pras cabeças. Vai te divertir. Querida, eu sou outro padrão. Ele tá dando essa dica dos anos 70. Então tá, então experimenta fazer isso. Não, acabou. O Emílio era um dos dons dos anos 80. Você tá falando isso porque você frequentava um hipopótamos. Não é assim, mas... Então vai ficar que nem você que fica chorando. Não tem ninguém? Teu namorado tá pegando a inglesinha lá. Ele tá pegando então a inglesinha. Porque ela é muito mais ousada que você. Ela faz coisas que você não faz. Ela faz coisas que você não faz. Que você é com os homens. E aí você vai ficar chorando. Isso aí, querida, é uma questão de técnica. Pegar a mulher é fácil. Mostarde. Rico, eu queria agradecer muito a sua presença. Ah, não! Hoje nós estamos comendo 3x4 de graça, hein? Fazia tempo que você não, via aqui. É sucesso lá no, Onde fica, hein? No restaurante. Não, não precisa nem falar onde fica. Vai fazer propaganda pros... Pros pelê. É. Fala assim, Rico. O nego não aguenta nem pagar o couvert, vai querer ir lá. Não precisa ir no restaurante. Deixa que não é pra É pro seu bico, é. Os ouvintes. Ai, que horror. Não vou dar nem o... Temos ouvintes classe A que nos escutam. Vai chegar lá o cara. Pera aí, tem vaga pra manobrista? Entendeu? O máximo que você vai fazer é passar na calçada e dar uma olhada na placa. Ai, que horror. Então é isso. Rico, obrigado por você ter vindo. Boa sorte também lá no Polo. Obrigado, Rico. Rico Mansur aqui no Pânico na Jovem Pan. O programa é um lixo. Pânico Jovem Pan. Muito bem, vamos aproveitar esse finalzinho de programa e falar com o Fininho, que agora aparece. Agora que você tá famosão, você aparece em dias. É, você já tá meio Sabrina Sato. Vem quando entra, tal. Tá não meio... é assim, mestre. É devido aos compromissos da gente aí, às vezes horários não tá sendo muito apto, né? Estar aqui presente. Mas não tem problema. Aproveita aí esse espacinho pra dar um recado, né? Então fale o que você quiser, Fininho, porque agora você está com a moral elevada. Oh, muito obrigado, mestre Emílio. Eu queria dizer a todos os nossos ouvintes, principalmente a todos os nossos clientes que nós temos lá em Santa Catarina, ali no Paraná, que no dia 26, na sexta-feira, estaremos lá em Brusque, no All Shopping, num grande evento que a loja da Denúncia de Atacado Pronto Entrega estará preparando para os lojistas lá do estado e outros da região. É, com uma tarde com artistas, um coquetel, vai ser bem legal lá. Vai ser na sexta-feira, eu já gostaria de anunciar isso, né, para o pessoal ir se preparando. E no dia 30, Emílio, aquela loja, perdão, no dia 29, aquela loja nova da Denúncia lá em Maringá. Sensacional, hein? É, lá no Shopping Mercosul, é uma loja com mais de 700 metros quadrados, para atender muito bem todos os lojistas que vão até Maringá ou Cianorte ali, passando por Maringá, não deixa de permanecer nesta loja, conhecer a nova coleção, ver aquilo que ela está ditando, um de melhor, que é aquela coleção maravilhosa, com grande número de looks, com o menor preço do mercado, com esta qualidade. Com menor qualidade. Preço. Exatamente. É isso aí, Fininho. Então, agende aí, você lojista da região de Maringá e do Paraná, tá? Não deixe de ir na loja no dia 29, que terá grandes surpresas aí para vocês o dia inteiro, Emílio. É isso aí, Fininho. Dia 29 é o dia, Fininho. O dia 29 está todo mundo convidado. E você, se quiser mais detalhes, entra lá no site da Denúncia, que é o www.denunciajeans.com.br. É isso aí. É isso Amandinha. Aí. Mandou bem. Vou deixar você para encerrar o programa de hoje. Eu? Uma frase de efeito. Ela quer cartinhas de ouvinte para namorar. Não, não quero cartinha. Eu não tenho a única frase aqui. Eu aprendi na terapia, eu acho que eu já falei aqui no programa, mas acho que as pessoas não se lembram, né? Se você não está feliz por si próprio, fique feliz pelos que você ama. Oh. Bonito. Você me ama, mano. Bonito. Seu terapeuta falou essa besteira. É, porque eu não tenho autoestima, entendeu? Ela dormir, essa não, terapeuta. Não, ela disse eu pensar que as pessoas se gostam o terapeuta de fala mim. Isso pra mim, pago 600 pau a hora em vez de, com a groselha, né? Parece, mas é bonito isso. Parece as cantadas deles na praia. É bom. Parece as cantadas do tapa na cara. Do SUS, pô. Não é do SUS. É bica. Uma cantada bonita, Gabiru. Uma cantada? É. Olha lá, ó. Vai lá. Vai. Agora vai. Eu vou pedir pros ouvintes mandar a cantadinha aqui, ó. Você quer ver, ó, Zé Bica? Vai lá, Gabiru. Eu vou cantar Mulher na Praia. Então vai lá. Ou eu gordo. Então vai lá. Vai lá, Gabiru. Demais, uma frase. Catapora que nem Chico. Quanto menos você imagina, você pega. Pô, gostou? Isso tem a ver com amor. Isso é cantado? Você vai na galeria. Isso é cantado? Irmão, você não é uma cantada, é uma assombração, seu lixo. Fica quieto, lixo. Você não lixo começa, é você, não. Moleque. É moleque. É moleque. Não vai vender coco, lá. Palhaço. Sabe qual é o defeito vai de vocês? Vai falar, sabe seu lixo. Qual que é? O seu é o seu corpo inteiro, sua cara, sua alma. Na pauta, ele pede uma coisa, você vai lá e faz outra. Por isso que não dá certo na vida de vocês. Nossa, Gabiru, não dá pra conviver com ele mais. Gabiru, sai fora, velho. Concorda comigo, Dani? Não, vai fazer. Deixa um cantar. Vai escalar o coqueiro, seu demônio. Você não faz o que ele pede. Vai roubar coco pra mulher. Amanda, um belo chaveco. palhaço. Que o cara deixa você louca. Como não? Um cara pra deixar você louca, mano. O que ele fala pra você? É um absurdo, assim. Chaveco pra você. Não, quebrar o gelo. Eu odeio essas coisas de... O chaveco é pra quebrar o gelo. É. Piadinhas tontas. Então, olha aí, ó. Tontas, não. Frases tontas. Os caras foram fracos. Quer que eu dar o chaveco? Vou dar o chaveco na Amanda. Não, vai. Amanda não. Amanda não vale. Por que não? Eu acho que você tem que oferecer... Tô no fininho, Emílio, no fininho. Eu acho que você, tem que oferecer casamento a todas. Todas caem. Sabe o cara que tava falando que ele fica tocando nas mulheres? Eu não gosto que as pessoas me toquem. Assim. Se eu não te conheço, você não pode chegar me abraçando. Você tem que saber tocando. Mas é muito invasivo, entendeu? Se Depende. Chegar tocando na pessoa, sabe? Não é chegar tocando. Silveria. Depois de um tempo, o que você acha, Silveria? Acho que eu emprestei o meu corpo pro personagem, mas sei fazer diversas cantadas, chaveco. Você não sabe chaveco, meu? Posso fazer um? Sabe sim. Vai lá, um chaveco. Tem uma pesada, pode fazer? Não, pesada... Não, faz não sei o que é pesada. Faz com coelho. É, no seu crivo. Vai lá. Vou fazer. Desculpa, ouvinte. Não gostaria. Peraí, deixa eu dar um... Não vem com baixaria também. É, sim. Não pode baixaria? Não, lógico baixaria não. Lógico que não. Não, não é baixaria. É o quê? Os chaveco são ricos, né? Um chaveco... Sempre tem conotação não, então... sexual. Tem não. Vários. Por exemplo, Amanda... Um que você não se importaria se fosse com a sua irmã. Isso. Pronto. Com a minha irmã? É assim que você tem que agir. Tratar a menina como... como você gostaria que alguém tratasse a sua irmã. É isso aí. Não é? Certíssimo. Carinho, amor. Olha lá, agora pode tá pensando. Um Amanda, acho que ele não vai mais fazer. Amanda, você trabalha de gerente de banco? Não. Tem mó checão. Você entendeu qual que é o espírito? Você tem o maior checão. Eu vou embora. Tchau. Você me obrigou a fazer isso. Terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair. Acabou mesmo. Acabou mesmo.